Carro meu MS Alfa Índia, decolada 13, chame controle em 119.8. 119.80, Juliette Alfa Índia, boa. Outra 393, Recife, Recife, Salmoni, Bindu, 0226, Abreu, Salmoni, 0230, da Comissão. 33, dois companheiros. Oi, tá 3520, ponto espera pronto, bom dia. São 3520, bom dia. Alim mantém cabeceira 10. Alim mantém 10, tá 3520. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável com nó. Iniciando no zero, tá? 3520. São 3520, decolado 27, chame controle em 119, decimal 8. 198, está 3520. Torre Bola, na Tango. Posso envolver o hotel, livre celular, chame para um táxi. Parei. contato até o Mário Comentar, 2 após, com autonomia. Pode confirmar 5 de autonomia? Afirmativo, operário de 8 fora, Serra Brava, Juliette Sol. Ciência, autorizado o táxi, atende São No 7, reposta para ingresso. Fora. Para ingresso na pista, o Oscar Golf Hotel. Oscar Golf Hotel, está autorizado o ingresso na pista 1735, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Fatango, Oscar Golf Hotel. Autorizado o ingresso, táxi sobre a pista, estará pronto na 17, Oscar Golf Hotel. Torre, bom dia, 908 da Gol, ponto de espera 10, está pronto para decolagem. Gol 9085, a linha decola pista 10, vento 150 grau 019. A linha decola pista 10, Gol 9085. Boa noite, passarei 2228, ponto de espera da 10, está pronto. Passarei 2228, mantenho o ponto de espera da 10. Mantendo 2228. Cara, pronto, ótimo do hotel. Sim, então fica Golf Hotel, mantenha a posição. 19085, decola 238, chame o controle em 119, decimal 8. 198, bom dia. Passagem 2228, ele mantém cabeceiro no zero. Ele mantém cabeceiro no zero, 22. Eu vou fazer o teste autorizado de decolagem, visto 97, o vento 150 graus, 019. Visto de decolagem, hotel. Oscar Golf Hotel, decolar 241, não tive controle, 119, decimal 8. 198, Amari, obrigado, querido. Série 2228, autorizada a decolagem, pista no zero, vento 200 graus, 029. Autorizada a decolagem, passaria 2222. Passa aéreo 2228, decolados 43, time controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, 198, 2228. Controle, boa noite, passaré, bom dia, passaré 2228. 2228, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Salvador, é o 35329. Prossiga, 35329. Ah, sendo o visual aqui, tá passando 7 milhas já, interceptando a final agora da 28. Tente, reporta final 28, baixar travado, 35329. Gostaria de baixar o travado na 28, 35329. Destino 329, reporte visual com campo. Tem aqui, destino 329. Destino 329, confirma intenções. 5329, seu visual começou a chover, vai circular aqui, vai pousar na 10, vai gerar uma base pela esquerda aqui. Começou a chover aqui agora no setor 5329. Ciente, apenas confirmando, cancela plano instrumento, prossegue visual para 10? Afirma, 5329. Ciente, plano instrumento cancelado 259, reporta final 10, autorizado base. Ciente, 5329, obrigado. Base para final, baixar o travado, 5329. O 35329 tem livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 08 nós, pista molhada. 5329. 5329, solo 02, vai livrar à direita, chama o solo em 121, décimo 1. 1211, boa. E obrigado aí por autorizar a gente aí, visual. Disponha.